suas igrejas que estão vivendo em desigualdade. A igreja morta ensina mentira e oculta a verdade. Vaga como trem, desgovernado sem ter direção, sem piloto, sem rumo certo, farol apagado não passa em Sião. Mas a igreja viva anda para cima, a igreja morta anda para baixo. Na igreja viva o caminho é estreito, na morte é o largo. A igreja morta adora a imagem feita pelo homem para cultuar. A igreja viva adora um Deus que criou o homem para o adorar. A igreja morta é impossível alguém alegrar-se. Na igreja viva se sente alegria e poder do alto. E tal qual foguete, ela espalha fogo se vê sua luz. Se o inimigo se aproximar, é atropelado em nome de Jesus. Mas a igreja viva anda para cima, a igreja morta anda para baixo. Na igreja viva o caminho é estreito, na morte é o largo. A igreja morta adora a imagem feita pelo homem para cultuar.